da Clube, na edição de 17 horas. Vem pro Lancar 644. KHz. Ondas médias, Rádio Clube de Rio Claro, uma rádio a seu serviço.